por mim sentava-me outra vez. A ler a sina numa chávena de café preto. É. Já não estavas no plano e dentro do filme já não está ninguém. Através do ser, luta de não ser ninguém. Sofano onde o medo começa. O site da nossa estação. Sem dás mais do que tens e agradeço os momentos que passamos. E se o amor é cego, então segue o coração. Se for sincero, calado, que é em mim que pensas. Porque não lhe contas quando te pões triste? É porque me deixas. Porque não lhe contas quando chegas tarde, que vens dos meus braços? Porque não lhe dizes que esse amor morreu e então serás sincero? Que não lhe contas uma vez por todas o que estás vivendo? Que não lhe dizes que só tu pertences ao meu coração? Que não lhe contas que já não te agrada, faça o que ela fizer, pois já não suporto tu teres que deixar-me. Porque não lhe contas que ao fechar a porta queres escapar-te? Porque não lhe contas que quando te abraça tu já nada sentes? Quando chegas tarde, que vens dos meus braços? Porque não lhe dizes que a paixão morreu e serás sincero? Porque não lhe contas uma vez por todas o que estás vivendo?

vez te bate o peso de existir. A imagem desta vida a te assustar. Que é demais já, que é demais continuar. Vem de dentro a pressão de carrossel. Gira a volta, gira sem parar. A carrada tens que escolher. A vida que te espera ao acordar. espera como a presa do predador. Bem que me dera que fosse sem dor. Sem joias por dois, dois diamantes em tudo o que há para ter. Há tão pouco a ganhar. Troca sem joias por dois, dois diamantes molhar. Thank you.